Gatinha, vem aqui me conhecer. O som que esse carro tem, eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Gatinha, vem aqui me conhecer. O som que esse carro tem, eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar.